Meus amigos e meus irmãos, estamos nós aqui estudando o Apocalipse de Jesus, apresentado aos simples de coração, porque Jesus é aquele que completa toda a nossa fome, não somente a material, mas também a espiritual. Não foi à toa que ele disse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 13, antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E no versículo 14, a razão por quê? E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás quando da ressurreição do justo. Vejam vocês como é importante estudar a palavra de Deus. Evangelho e Apocalipse constitui uma eternidade de conhecimento. O corpo precisa alimentar-se para sobreviver. O espírito também. De amor, de sabedoria. Por isso aceitemos o convite que Jesus faz a todos nós. Porque somos todos esses pobres, esses aleijados, esses coxos, esses cegos. O sofrimento de um se reflete sobre os demais. Muita gente egoísta ri disso, mas depois não sabe explicar de onde vem tanta violência sobre o mundo. É bom pensar nisso. Nós que queremos a sociedade solidária, quando inaugurei o Templo da Boa Vontade, o Templo do Ecumenismo Total, do Ecumenismo Irrestrito, porque não é somente para as criaturas terrenas, mas também as espirituais, porque o mundo invisível não é uma abstração. Ou você quer ter o destino do cadáver de apodrecer na sepultura? Claro que você não quer uma coisa dessa. Eu disse, esse templo é para que nos interiorizemos. Descubramos a riqueza que temos dentro de nós. Paulo o apóstolo disse, vós sois o templo do Deus vivo. E Jesus, que é maior que Paulo, afirmou, o reino de Deus está dentro de vós. Então, meu Deus, busquemos dentro de nós essa competência. Aí nós reconheceremos o verdadeiro valor de que somos constituídos. Reforma o homem, educando, instruindo com o beabá, educando com a ética e espiritualizando com o conhecimento da verdade e do amor, e tudo se transformará. Essa nossa pregação é para dar cumprimento a esse banquete de Jesus. Por isso é que estamos estudando o Apocalipse. E vimos, no programa anterior, no versículo 3º do capítulo 1º, que bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Bem, eu procurarei seguir a sequência dos ensinamentos, mas de vez em quando passarei de um ponto a outro, já expliquei isso aqui, do livro das profecias finais, também ao Velho Testamento, ou Antigo Testamento, como quiserem dizer, livros sagrados de todas as crenças, porque as respeitamos, como também respeitamos as descrenças. Deus quer é que nos amemos uns aos outros, porque senão não vai sobrar ninguém para contar a história. Ora, diante disso, de podermos visitar qualquer das passagens do livro que estamos estudando, o mais importante da Bíblia Sagrada, na atualidade, como dizia o saudoso proclamador da religião de Deus, Alziru Zarur, recorramos ao capítulo 3º, versículos de 20 a 22 do livro das Revelações, que diz o seguinte: carta à igreja em Laodiceia. E diz Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu farei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. A igreja em Laodiceia é chamada por alguns de a igreja da porta fechada. Nós abrimos a porta. Por isso, abrimos a porta a Jesus. Por isso, podemos cear com ele, sem sermos intrusos, porque estamos atendendo ao seu convite. E na nossa casa, quer dizer, no nosso espírito, que precisa ser enriquecido. Quem tem ouvidos de ouvir, Ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Aí voltamos ao versículo 21, desse capítulo 3. Ao vencedor, diz o Espírito às igrejas do Senhor, eu farei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Nós sabemos que no mundo muita gente vive uma miséria terrível. Por mais que a economia se esforce, a economia humana conhecida, que também tem seus idealistas, a economia não chega a uma solução plena para os problemas da dor humana e também espiritual. Eu a considero a mais religiosa, digamos, das ciências, que por ela, através dela, por intermédio dela, os homens podem tornar-se fortes ou fracos. Todo esse ensinamento de Deus, através do Cristo, no caso aqui do Apocalipse, será para quê? Para que sejamos confundidos e não cheguemos à realidade nenhuma? Não, absolutamente. Justamente porque aprendemos, estudando o Evangelho, a Bíblia Sagrada, e também pesquisando os livros sagrados de tantas crenças, que a riqueza da criatura está dentro dela. Deve ser, então, aberta essa inteligência pelos processos da educação, da instrução e da espiritualização, como dizíamos. Mas é preciso ser humilde diante do amor e da verdade. Porque a humildade é um forte bisturi a abrir-nos a lembrança de nossa miséria espiritual quando não queremos ter conhecimento das coisas divinas. É preciso que reparemos as nossas quedas no caminho da vida com a generosa dedicação aos que sofrem, não somente do corpo, mas também da alma. Por isso eu não aceito essa história de que a vida é sempre assim, não adianta, como vivem a lamentar-se os pessimistas. É nosso dever moral lutar para melhorá-la. Não foi sem sentido que Jesus disse: vigiar e orar. Essa palavra é um instrumento forte para impedir a ameaça de um descontrole geral da sociedade. E nisso tudo a mulher tem um papel notável, porque ela tem em suas mãos o coração dos homens. É preciso que ouçamos a palavra da mulher sábia. É a base das nações quando integrada em Deus, ou se for ateia, quando integrada nos mais elevados sentimentos das criaturas. Um dia desse, não próximo, já há algum tempo, também não muito tempo assim, um amigo meu, que é astrônomo e também gosta dos estudos da astrologia, e nós respeitamos tudo, conversando comigo, traçou o tema do Brasil, o tema astrológico do Brasil. Fiquei muito curioso. Fiquei observando o que ele dizia. Aí ele andou me explicando sobre a Casa 2 do Brasil. Trata das finanças, por exemplo. E eu pude observar que o nosso país é realmente nascido para a espiritualidade. Fiquei meditando. Fica bem claro a quem lê aquele tema, em que surgem tantas quadraturas de Plutão na casa 2, com Netuno e Urano na casa 11, que é a casa dos ideais, que o caminho pede um outro conhecimento. É o da valorização da criatura. É não ver um cifrão na testa do ser humano, porque ele porta uma missão eminentemente espiritual. Você pode achar que isso seja um absurdo, mas pare para pensar um pouquinho. O mundo hoje vive convocando o homem a muita distração. Deve parar um pouquinho para pensar. Pense, pense, pensar, meditar e agir. A missão do Brasil, digo eu no meu pensamento, é também tornar realidade na Terra os ensinamentos de Jesus, por exemplo. Daí muita gente dizer: Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E outro, está aqui no seu tema. No caso, eu que estou concluindo isso. Porque ainda me lembrando da conversa com aquele amigo, a gente vê que ele manda sextil para o meio céu, saindo da casa 8. Bom, eu vou voltar a esse assunto. Por que essa preocupação com a espiritualidade? Que outro lado é a violência, uma barbárie aí. Quando diz espiritualidade, não exclui os irmãos ateus. A solidariedade é espiritualidade. A fraternidade é espiritualidade. É o banquete que Jesus nos oferece no Apocalipse. E que diz que quando o realizemos, convidemos os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, não somente os físicos, mas os espirituais, os morais, os éticos. E ele, que é o coautor com Deus do planeta Terra, pode querer valer-se do Brasil na hora do amadurecimento para provar isso. O Evangelho existe não apenas para que achemos nele soluções para os nossos problemas pessoais, mas para resolver os dramas das nações da Terra. Porque elas são formadas pelas criaturas. Elas são formadas pelas criaturas. Afinal, nós lemos aqui no Apocalipse que ele, Jesus, é o comandante do planeta, porquanto soberano de reis e príncipes da terra. Versículo 5 do capítulo 1. Isso digo só de passagem, porque nós vamos nos aprofundar no assunto. Em resumo, chegaremos àquela conclusão de que temos falado. Porque o Cristo disse: procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. A religião de Deus, religião do amor universal, ecumênica mesmo. Por isso, nós a chamamos também de religião do amor universal. Por ser irrestritamente ecumênica, onde estiver a verdade, ela irá buscá-la e mostrá-la à luz. Trazer à mesa dos debates, porque os tempos chegaram, como diz o anjo no Apocalipse, está feito! O Evangelho e o Apocalipse não podem ficar restritos a este ou aquele grupo. O Apocalipse é a boa nova moderna, como dizia Zarur, levando em consideração que o Evangelho significa boa nova. É boa nova para dar à política, não só à religião, à ciência, à filosofia, à economia, aos esportes, à arte, a tudo, a claridade de que eles precisam para sair da treva. Porque o que está aqui profetizado, não apenas no Apocalipse, mas também no Evangelho, nas cartas dos apóstolos, no Antigo Testamento também, igualmente, vai acontecer. E eu não sofro de sinistrose, não. Pelo contrário, meu trabalho demonstra. É que eu acredito na vitória do espírito humano, portanto, da criatura humana. Por isso fazemos o nosso labor de boa vontade crescer. Mas é nossa obrigação avisar as criaturas que os tempos chegaram, como aconselha Paulo o apóstolo, ao atalaia, para que toque a trombeta e a toque corretamente, isso no Novo Testamento, e como o faz no Antigo Testamento o profeta Ezequiel. E se as criaturas não abrirem os olhos, quem se dará mal são elas mesmas, ou nós mesmos. Atenção, pessoal! Os tempos... Os tempos o quê? Chegaram! Os tempos chegaram. Jesus vem vindo, o que ele disse, eu voltarei. Então, Deus está presente.